Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A exposição de hoje vai ser um pouco diferente das anteriores, porque até aqui nós estávamos estudando as fontes intelectuais da ideologia multicultural, diversitária, pós-moderna, ou 68ista, ou como queiram chamar. E agora, quando nós entramos no estudo do fenômeno da igreja, o que se passou com a igreja nesse período, não se trata mais de fontes intelectuais, mas de uma transformação estrutural profunda que afetou toda uma organização e que, evidentemente, isso transcende muito o problema das fontes intelectuais. Pode-se estudar também as fontes intelectuais internas da igreja que provocaram essa mudança, mas isso eu acho que nos levaria longe demais. Eu não sei se eu vou desenvolver isso depois ou não, mas por enquanto eu vou me ater a uma descrição geral do fenômeno. E esse fenômeno importa para os acontecimentos da década de 60, porque foram eles que desarmaram antecipadamente toda a resistência possível a esta, vamos dizer, revolução cultural e depois semi-revolução política que eclode em 68, mas que já estava preparada de antemão. De modo que eu posso dizer que as teses que eu estou tentando enunciar aqui são, primeira, os acontecimentos de 68 nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, etc., não foram nenhuma surpresa. Eles já estavam preparados desde a década de 50. De maneira que, do ponto de vista da conquista da hegemonia intelectual, a década decisiva foi 50 e, na verdade, todo o pós-guerra, e não os anos 60. Os anos 60 são mais o lado, vamos dizer, mais brilhante, o lado mais midiático da coisa, e não o processo profundo. Essa é a primeira tese. A segunda tese é que, por duas vezes, uma proposta revolucionária que prometia liberdade, um mundo melhor, etc., etc., ela acaba oferecendo exatamente o seu oposto. E, no caso da revolução diversitária, aquilo que começa com tons francamente socialistas termina numa apoteose do grande capitalismo, que é o que nós estamos vendo hoje. É isso. E esse capitalismo, por sua vez, ele absorveu meios de ação que são próprios do socialismo e os pôs a trabalhar para si mesmo, criando então a sociedade administrada, na qual embora a iniciativa central não seja estatal, mas seja de grandes grupos econômicos, mas e sim de grandes grupos econômicos, todos os aspectos da vida social estão, de algum modo, sob controle, pelo menos idealmente. É isso que eles querem chegar, não chegaram ainda, talvez não cheguem nunca, mas esse é o projeto. E a terceira tese é que, por exemplo, no que diz respeito ao marxismo, existem debates vulgares, populares, nos quais o pessoal que é de direita culpa a própria ideologia marxista, o seu caráter truculento, por tudo o que sucedeu na União Soviética, por todo, vamos dizer, o fenômeno do Gulag, do Lao Gai na China, os 100 milhões de mortes, etc., etc. E diz, não, isso aí já foi o próprio Karl Marx que pregou isso, eles queriam isso. E o pessoal da esquerda responde que foi tudo devido a alguma traição, algum acidente de percurso, ou até culpa dos adversários, como, né, mais ou menos raciocínio do Himmler, né? Esses malditos judeus que nos obrigam a matá-los, né? Um raciocínio mais ou menos do mesmo tipo. Essa discussão está completamente deslocada, porque os dois lados estão aí supondo uma espécie de voluntarismo, supondo que as ações humanas, que se prolongam às vezes por muitas décadas, todas refletem um propósito, um plano consciente, deliberado, seja da parte dos comunistas, seja da parte dos seus adversários, e sem contar com o fenômeno seguinte, que é aquilo que dizia Hegel, de que toda e qualquer ideia, quando sai do papel para entrar no plano da ação histórica, ela se converte no seu oposto. Eu não digo que isso seja uma regra geral, universal, mas Você supõe o seguinte: o senhor está fazendo aqui o cálculo para uma ponte. E na forma material que a ponte vai adquirir depois de construída, não estão só as formas e linhas planejadas pelo engenheiro, mas estão também os seus erros de cálculo. Esses erros de cálculo se incorporam num objeto material, tendo, portanto, consequências materiais, embora eles não estivessem no plano. Então, nos dois casos que nós vemos, tanto no caso do marxismo clássico, quanto no caso da Revolução Diversitária, nós vemos contradições internas contidas na proposta ideológica e, evidentemente, invisíveis para os seus formuladores, que acabam tendo consequências materiais, às vezes maiores até do que o conteúdo explícito da proposta. O sujeito quer fazer uma coisa, mas ele faz outra, porque essa outra está, de certo modo, embutida, sem que ele perceba, na lógica da sua proposta. Isso, evidentemente, não isenta ninguém da culpa de tudo que aconteceu, mas essa culpa assume, por assim dizer, uma nova forma. A forma é a seguinte: são pessoas que se metem a interferir no curso da história, imaginando que o compreendem, que o dominam, mas estão muito abaixo do problema. Então, é uma espécie de uma presunção quase demoníaca de dirigir o curso das coisas, sendo que eles nem mesmo compreendem esse curso das coisas. Ninguém pode compreender o curso das coisas antecipadamente. Nós o compreendemos porque nós já vimos o que aconteceu, nós podemos agora retroagir e examinar os fatores que estavam em jogo. Se bem que, no caso do marxismo, marxismo clássico, nós observamos que essas contradições já eram visíveis na sua formulação originária. E algum observador atento poderia tê-las percebido e apontado em tempo. Isso não aconteceu. No caso da Revolução Diversitária, nós estamos vendo a mesma tragédia se preparar de novo. Quer dizer, você tem um plano imenso de escala global, só que enormemente mais complicado que o projeto marxista, e que já vem com a sua contradição interna embutida. E isso é o que eu pretendo demonstrar aqui. Então, quando entramos aqui no fenômeno das mudanças da Igreja Católica, nós não estamos lidando mais apenas com fontes intelectuais, mas com o processo real. Isso, esta parte é um pouco diferente das outras. Depois, na parte seguinte, onde vou examinar a antipsiquiatria, Bertrand Russell, etc., voltamos ao estudo de fontes intelectuais. Então, eu vou ler aqui para vocês e comentar esta parte. Se no Brasil a esquerda revolucionária católica teve atuação intensa nos movimentos de 1968, no restante do mundo, ela preparou o terreno para eles desde a década anterior, desarmando cultural e psicologicamente as resistências, e nas décadas subsequentes ajudou a assegurar a continuidade do espírito de 68. A infiltração de agentes comunistas no clero católico já havia começado na década de 20, mas a partir dos anos 50 do século 20, a política do Estado soviético, do seu serviço de inteligência e dos obedientes partidos comunistas de todo o mundo para com a Igreja Católica, foi ficando cada vez mais parecida com aquela propugnada por Antônio Gramsci. Não combater a Igreja, mas ocupá-la desde dentro e fazer dela um instrumento da estratégia comunista. Se você investigar nos escritos de Lenin, você vai ver que ele tinha uma ideia bastante sutil a respeito de como combater a Igreja Católica. Ele dizia: não adianta você combater as doutrinas, nós temos aqui ir derrubando a sociedade de classes na qual, segundo ele, se apoia o poder da Igreja Católica. Quer dizer que ele viu um pouco ao contrário do que Antônio Gramsci via. Ele dizia que a dominação de classe se apoiava na Igreja Católica. Então, Lenin dizia: nós precisamos destruir a sociedade de classe para destruir a Igreja Católica. Antônio Gramsci dizia o contrário. Precisamos destruir a Igreja Católica para chegar depois. Um momentinho. Me desculpa, mas minha gripe voltou aqui. Me dê em 2 minutos aí. Aqui os remédios são tão controlados que os médicos ficam com medo de receitar. Então, quando eles passam antibiótico, eles só passam um pouquinho. Daí simula, parece que curou. Na semana seguinte volta tudo, daí você tem que voltar lá no médico de novo. É um negócio incrível. O médico aqui vive um temor constante de processo. Quer dizer, quando o cara receitou o antibiótico, eu sabia, isso aqui não vai dar. E daí não tem refil, não tem nada. Você tem que voltar lá no médico, ter outra consulta. Daí te dá mais um pouquinho. Já aconteceu várias vezes essa porcaria. Bom, vamos continuar aqui. Então, tanto o Gramsci quanto o Lenin tinham a mesma ideia de infiltrar agentes na Igreja Católica em vez de combatê-la apenas desde fora. Mas o Lenin achava que a coisa decisiva era o seguinte: você solapando a sociedade de classe, você ia solapar a igreja necessariamente. E o Antônio Gramsci achava que isso era impossível, porque a resistência fundamental, segundo ele, não era da ordem do poder político e econômico, mas da ordem do poder cultural. Então precisava primeiro atacar a igreja, demolir a igreja, para depois você atacar o capitalismo propriamente dito. Agora, a partir dos anos 50, a política soviética foi se tornando cada vez mais parecida com a ideia do Antônio Gramsci, né? Quer dizer, o objetivo prioritário era a Igreja Católica, é o cristianismo em geral, mas sobretudo a Igreja Católica, e devia ser combatida por meio da infiltração e ocupação por dentro. Só que Stalin já havia pensado nisso desde a década de 20. E começa então a vasta operação de infiltração de agentes comunistas nos seminários. Isto na base daquilo que ele chama toupeira. Toupeira quer dizer um sujeito que você infiltra lá e deixa ele lá durante anos. Ele não faz nada, ele só está lá para esperar a ordem. Enquanto isso, ele vai. Quer dizer, se adaptando àquele meio, né? Agindo como se fosse uma pessoa normal, um seminarista como qualquer outro, e aguardando a ordem que via da KGB. Essa ordem pode vir 10, 20, 30 anos depois, né? Então, não sei se os dirigentes soviéticos andaram lendo os cadernos do cárcere antes da sua publicação no Ocidente, ou se houve uma convergência espontânea de ideias. Mas, qualquer que fosse o caso, o projeto gramsciano se harmonizava espontaneamente com o longo trabalho de infiltração que já vinha sendo feito desde o tempo de Stalin. Para fazer uma ideia da amplitude desse esforço, uma única agente, Bela Dodd, confessou ter infiltrado mais de 1.000 comunistas nos seminários católicos entre os anos 20 e 40. Você imagina, quando chega no tempo nos anos 60, esse pessoal tem muito ali que já são bispos. Outros podem ser até cardeais, pelo menos são professores de seminários, são gente influente dentro da igreja, Quer dizer, eles já são a liderança do novo clero, é? Jovens formados na mais estrita disciplina soviética, preparados para levar uma vida dupla por décadas até que viesse da KGB a ordem para entrar em ação. O que também é certo é que as esferas mais altas da hierarquia da Igreja já estavam repletas desses agentes soviéticos muito antes de que intelectuais católicos começassem a falar de diálogos entre marxistas e cristãos, que acontece no começo do século, da década de 60, propriamente dita, com Roger Garaudy e outros. E é impossível que uma coisa não tenha influenciado a outra. Quer dizer, você vê, o cara começa a infiltrar agentes comunistas no seminário da década de 20 e vai indo e botando cada vez mais gente. De repente aparece um negócio de diálogo de marxistas e cristãos. Existe um interessante artigo do Leonardo Boff, nós não vamos comentar ainda a teologia da libertação, mas ele não está falando da teologia da libertação, está apenas falando de marxismo, onde ele defende essa ideia do diálogo que estava sendo propugnada na Europa, sobretudo pelo Roger Garaudy, que ficou famoso com um livro que foi publicado no Brasil com o título de Perspectivas do Homem, e que, parênteses, o Garaudy, no fim, acabou não ficando nem marxista nem cristão, ele aderiu ao Islã, né? Ao Islã e ao negacionismo do Holocausto. Mas, de qualquer modo, foi um homem que teve uma influência enorme na época. Então, vamos estudar o Roger Garaudy, vamos estudar depois, e o Leonardo Boff também. Mas, nesse artigo, o Boff conseguia argumentar tão requintadamente em favor de uma abertura cristã para o marxismo, onde ele dava por pressuposto que o marxismo era uma ciência social. Mas esta ideia não teria, evidentemente, nenhuma repercussão na Igreja se já não tivesse havido essa infiltração desde, no caso, 40 anos antes. 40 anos antes, né? Quer dizer, você imagina, né, o seminarista que chega lá nos anos 20, com 18, 19 anos, na década de 60 ele tem 60 anos, meu Deus do céu. Então, provavelmente já é uma pessoa de certo destaque na hierarquia. Quando você vê a divisão de forças no Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II começa em 62, você vê a divisão de forças, a maioria dos representantes conciliares estavam decididamente na esquerda. Quer dizer, como aconteceu isso de repente, né? O que também é certo, sem que seja preciso investigar aqui os caminhos variados e tortuosos que levaram da causa ao efeito, três resultados espetaculares e irreversíveis dessa operação já apareceram no começo dos anos 60. Um, o Pacto de Metz, que subjugaria o Concílio Vaticano segundo aos interesses soviéticos. Dois, a transformação da Companhia de Jesus numa força decididamente pró-comunista e antipapal. O fenômeno mais espantoso no meio de tudo isso. E três, o surgimento da teologia da libertação, que após um esforço de várias décadas submeteu praticamente a América Latina inteira ao domínio dos partidos comunistas e pró-comunistas, associados de perto às gangues de narcotraficantes. Tudo isso começa neste longo processo de infiltração. Você vê, o pessoal comunista pensa a longo prazo. Se no meio desse processo o próprio regime comunista caiu, eu digo, o regime comunista caiu, mas essa operação não parou. Ela nem poderia parar. Né? Então, em primeiro lugar, vamos estudar o tal do Pacto de Metz. Muita gente sabe que isso acontece, mas não consegue avaliar o verdadeiro sentido deste acontecimento. O chamado Pacto de Metz não foi um fato da ordem intelectual, e sim propriamente política, não podendo, portanto, entrar na lista das fontes intelectuais do 68ismo. No entanto, é imprescindível mencioná-lo aqui, porque nada revela melhor que ele, já 6 anos antes das rebeliões estudantis, o estado de total rendição da elite ocidental, católica, no caso, à autoridade intelectual de seus inimigos. Isso eu afirmo, foi uma rendição total e irreversível. Vou mostrar por quê. Sem ele, fica difícil compreender a subsequente falta de resistência das lideranças cristãs, especificamente católicas, ao avanço da ideologia diversitária. Em agosto de 1962, reuniram-se na residência do padre Lagarde, capelão do convento de Metz, França, um representante da Cúria Romana, cardeal Tisserand, e um da Igreja Ortodoxa Russa, o metropolita Nicodim, para discutir um acordo proposto por João XXIII. O Papa queria que dois representantes da Igreja Ortodoxa Russa estivessem presentes à Assembleia Plenária do Concílio Vaticano II, marcada para o 11 de outubro seguinte. E incumbiu Tisserand de discutir com Nicodim os termos e condições que o governo soviético imporia para liberar a viagem deles a Roma. O acordo final, tal como foi noticiado pela imprensa de Metz e pelo jornal comunista France Nouvelle, em 16 de janeiro de 1963, deixa bem claro que termos e condições foram esses. O governo de Moscou permitiria a ida de dois representantes da Igreja Ortodoxa a Roma, desde que o Papa se comprometesse a proibir qualquer crítica ao comunismo ou ao regime soviético ao longo de todo o concílio e nos documentos subsequentes. Tisserand, em nome do Papa, aceitou e qualquer um pode verificar nas atas e documentos suplementares do concílio que nenhuma palavra se disse contra uma coisa ou a outra. Sucessivas reivindicações de bispos que exigiam uma declaração conciliar contra o comunismo foram rejeitadas e nem entraram em discussão no plenário. E, evidente, o Pacto de Metz foi noticiado ali na imprensa de Metz e na imprensa comunista. A grande mídia nunca noticiou nada, nada, nada, nada, nada. Esse foi o fato fundamental que determinou todo o rumo das coisas no concílio. Então, você vê que esse negócio de fake news não é de hoje também, né? Em consequência, o termo anticomunismo acabou por desaparecer dos sermões e do ensino católico em praticamente todas as igrejas e seminários do Ocidente. E as vozes dos discordantes foram tão drasticamente abafadas que a maioria deles acabou preferindo se refugiar na facção dissidente liderada por Dom Marcel Lefebvre, o qual viria depois a ser excomungado, totalmente marginalizado. Quando, 16 anos depois, o Papa João Paulo II tentou ressuscitar o discurso anticomunista, só obteve audiência favorável nos países do leste europeu, que bem sabiam do que ele estava falando. Mas foi duramente criticado por toda a grande mídia ocidental e não conseguiu mudar em nada a conduta da maior parte do clero católico, já habituada ao anti-anticomunismo conciliar. Isso não mudou até hoje. Para entender o peso decisivo que esses fatos tiveram nas décadas subsequentes, é preciso levar em conta os seguintes antecedentes. Coisa que eu nunca vi ninguém dizer em parte alguma. Nem o pessoal tradicionalista investigou esse pedaço da coisa. Desde que surgiu o movimento comunista, a Igreja viu nele o seu principal inimigo e ele retribuiu vendo exatamente o mesmo nela. Todos os papas, de Pio IX, 1846 até 1878, o reinado dele, até Pio XII, 1939 a 1958, haviam condenado o comunismo da forma mais veemente e inequívoca. Pio IX chamou-o de o mais iníquo dos planos. Leão XIII de horrível deformidade. Pio X de agitação tumultuosa e estéril. Pio XI de fundamentalmente contrário à verdade cristã. Bento XV disse que a condenação do socialismo nunca deve ser esquecida e Pio XII prometeu que a Igreja iria lutar essa batalha até o fim. Milhares de livros católicos, muitos de autores eminentes, como Georges Bernanos, François Mauriac, Gilbert Chesterton, Jacques Maritain, Dietrich von Hildebrand, Romano Guardini, ecoaram essas lições e a fizeram chegar a todas as paróquias, a todos os seminários, a todas as escolas, publicações e estações de rádio católicas em todo o mundo. Nossa Senhora, em pessoa, nas aparições de Fátima, havia advertido contra os erros da Rússia, que ameaçavam se alastrar pelo mundo. Nada poderia ser menos previsível do que uma súbita promessa de silêncio obsequioso, logo seguida por inumeráveis manifestações de simpatia, apoio e adesão explícita da parte de tantas autoridades católicas. Ou seja, absolutamente nada na história pública da Igreja na primeira metade do século XX poderia deixar antever que isso ia acontecer. De repente, nós vamos prometer não falar mal do comunismo, não vamos falar mal dele no concílio e nunca mais vamos falar nada. 2. A Igreja Ortodoxa Russa, na época, estava sob total controle do governo de Moscou e repleta nas suas altas hierarquias de agentes do serviço de inteligência soviético. O próprio Nikodim, conforme se demonstrou depois, quando a transcrição dos arquivos Mitrokhin, era um agente da KGB. Quer dizer, o senhor que estava conversando com o cardeal Tisserand lá em Metz, era um agente da KGB. Não era um diálogo entre aqui a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Não, era o diálogo da Igreja Católica com a KGB. Esse arquivo, Mitrokhin era um funcionário que era encarregado de fiscalizar a transmissão dos arquivos da KGB quando a KGB mudou de edifício. Eram, assim, 8 bilhões de dossiê. A mudança levou 12 anos, uma coisa assim, não a construção, mas a mudança. E o Mitrokhin era o encarregado da equipe que fiscalizava o conteúdo das pastas para ver se chegou lá direitinho. E ele levava os documentos para casa e de noite ele copiava. E ficou copiando durante 10 anos. Depois fugiu para a Inglaterra e achou esse historiador inglês, Christopher Andrew, e publicou dois livros enormes com os arquivos Mitrokhin. Era mais que evidente, portanto, que quaisquer enviados russos ao concílio estariam lá como homens da KGB e não como representantes da igreja. Ou seja, o que o João XXIII convidou para vir para o concílio foram agentes da KGB. Ele não sabia que era agente da KGB, impossível que não soubesse. Com acesso não somente às assembleias gerais, mas a grupos de trabalho e conversações privadas com bispos e cardeais. Houve alguma conversação sobre, vamos dizer, união das igrejas, essa coisa no concílio com os russos? Nada. Então eles estavam lá para quê? Apenas como observadores? Observadores e ouvintes, ou seja, eles estavam lá para espionar. Só que em vez de o governo soviético retribuir esse favor inaudito, quer dizer, manda dois caras da KGB para nos espionar aqui, ele ainda recebia, pela amabilidade de aceitá-lo, um segundo presente, maior ainda, a total imunidade a críticas. Ou seja, não é que a Igreja Católica obteve alguma coisa e deu outra em troca. Não, ela deu duas de presente sem receber nada em troca. Quer dizer, abriu as portas para agentes da KGB e, em cima disso, ainda ofereceu a chance de nada dizer contra o comunismo, nem durante e nem depois do concílio. Porque é evidente que todo o discurso católico nas décadas subsequentes foi todo determinado ou pelo concílio ou pela resistência às decisões conciliares. Só que a resistência era marginal, era o Dom Lefebvre, essa gente toda. Então, praticamente tudo que a Igreja Católica oficialmente falou nas décadas seguintes veio do concílio. O que havia de anticomunismo no concílio? Nada. Portanto, no discurso geral da Igreja também não havia. É a mesma coisa que dizer, o concílio baniu o anticomunismo do discurso católico no mundo inteiro. Não houve negociação, não houve troca. Houve uma dupla, voluntária e injustificada rendição a um inimigo que, acossado por dificuldades econômicas, pelas rebeliões dos países satélites e pela epidemia mundial de defecções de intelectuais comunistas, desde a divulgação dos crimes de Stalin, não estava, para dizer o mínimo, no auge do seu poder de barganha. Ainda tinha havido a crise dos mísseis em Cuba, em que Khrushchev foi obrigado a retirar os mísseis. Então, aquilo não era um grande momento para a União Soviética, ela não estava assim com a corda toda, né? Quer dizer, ao ponto de poder exigir alguma coisa de Roma. Não foi exigida nada. Roma ofereceu tudo, deu tudo, né? A Igreja, ao contrário, veja que coisa. A Igreja, ao contrário, vinha de um dos seus períodos de maior brilho e esplendor, com o Império Mundial, com o impacto mundial das aparições de Fátima, a confirmação patente das profecias de Nossa Senhora, o renascimento da filosofia e da teologia escolásticas, o florescimento da literatura católica, a multiplicação das vocações sacerdotais, a ascensão de partidos católicos ao poder em várias nações da Europa e da América Latina e a eleição do primeiro presidente católico nos Estados Unidos. Você pode dizer que até os anos 50, a primeira metade do século XX, foi um dos períodos mais grandiosos da história da Igreja. Quer dizer, a Igreja estava com tudo e o adversário estava com nada. Ela chega e dá tudo para ele. Até hoje se especulam-se as razões que levaram João XXIII a trair a promessa do seu antecessor de levar até o fim a luta contra o comunismo. mandando parar os combates de repente, cedendo ao adversário tudo o que ele jamais poderia conquistar por suas próprias forças e transformando a vitória em derrota. Qualquer que seja o caso, é mais que óbvio que isso não teria acontecido sem o profundo desejo de morte previsto por Nietzsche, que vinha germinando nas dobras mais íntimas e secretas da alma ocidental desde o fim da Segunda Guerra, quando as tendências destrutivas, cujo repertório compacto o leitor está acompanhando neste livro, começaram a conquistar por toda a parte a hegemonia intelectual, com a ajuda bilionária dos serviços secretos comunistas e de um punhado de megafortunas, que, como veremos adiante, já vinham desde o início do século XX calculando e arquitetando com uma precisão infernal e uma paciência e discrição incomparáveis os meios de reverter em seu próprio benefício o curso das catástrofes. Veja, aí se trata o seguinte: aquele que tem a visão de maior longo prazo e que consegue ter uma ação contínua durante esse prazo, leva vantagem. Você vê, os planos comunistas de Império Mundial, eles vêm desde a ascensão do comunista ao poder. Em 1917, eles já estavam pensando nisso. Tem um livro do coronel americano, não sei o que, Goodman, que é a ideia do Império Mundial Soviético. Tem um estudo, aliás, foi traduzido no Brasil também. Só que o lado capitalista da coisa, as megafortunas, já estavam pensando nisso desde o século XIX, né? No tempo do Cecil Rhodes, o fundador da Rodésia, que já começou a distribuir bolsas de estudos para formar uma elite intelectual imensa para pensar o projeto de globalização. Então, esse negócio da globalização não vem de hoje. Nos anos 20 e 30 já havia um monte de livro discutindo isto. Aparentemente, isso nada tinha a ver com o conflito ideológico comunismo-capitalismo. A ideia do globalismo parecia assim uma terceira coisa que não tinha nada que ver. Mas, evidentemente, você acha que esses camaradas iam pagar a gente do Estatuto, do Aldous Huxley, do Arnold Toynbee, etc., sem que esses estivessem informados do conflito ideológico embaixo? É absolutamente impossível. Portanto, nós podemos dizer que o projeto globalista engoliu o conflito ideológico, absorveu os seus elementos vivos, jogou fora o que não prestava, e de todo esse conflito é ele que está ganhando a história. Então, nós vemos aqui que agora em seguida vamos ter que estudar o problema dos jesuítas, que foi muito bem descrito pelo Malachi Martin no livro Os Jesuítas, e o problema da teologia da libertação, que é bem mais complexo, porque houve aquele depoimento do general Pacheco dizendo que o projeto da teologia da libertação foi invenção quase que pessoal de Nikita Khrushchev, que mandou criar uma espécie de igreja biônica para infiltrar, né, a igreja católica e dominar lá por dentro. E, a partir daí, começam a aparecer livros com o título de Teologia da Libertação. Nós não temos ainda clareza quanto às ligações concretas de tipos como o padre Gutierrez, né, no Peru, ou Leonardo Boff, no Brasil, com a KGB. Não sabemos exatamente qual é a conexão, nós não temos a respeito deles toda a documentação. Mas que alguma conexão existe, é verdade, e que eles se integraram nesse projeto Nikita Khrushchev é mais do que evidente. Claro que houve gente que achou que o depoimento do Pacheco, ah, nós não podemos confiar por isso, por aquilo, por aquilo. Quer dizer, argumentando contra essa coisa, dizendo, não é possível que a KGB tenha inventado isso, embora ela tivesse interesse nisso. Eu digo, bom, são argumentos de verossimilhança. Eu acho que um depoimento não pode ser, vamos dizer, refutado por meros argumentos de verossimilhança. Quer dizer, ou você tem, mostra um vício interno no depoimento, vamos dizer, alguma absurdidade intrínseca, ou você oferece um outro depoimento ou um documento contrário. Não apareceu nada até agora. Então, acho que ainda que a ideia de que foi invenção pessoal de Nikita Khrushchev seja mais uma metonímia do que um fato, quer dizer, não foi exatamente o Nikita Khrushchev, foi alguém em nome dele, ou ele, vamos dizer, sintetizou uma ideia que já existia antes. O fato é que, como movimento público, a teoria da libertação veio realmente de Moscou. Isso aí não tem como duvidar. Mas isso aqui nós vamos estudar, quer dizer, na próxima aula. Tá? Vamos fazer um intervalinho, voltamos com as perguntas daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui, Marcelo Leite pergunta. Pergunta não tem nada a ver com esta aula de hoje, mas é interessante. O senhor acha que o Exército parou no tempo ideologicamente? O que esse pessoal quer nos últimos 20 anos para cá? Bom, o que eu acho é o seguinte: nenhuma instituição ou organização tem flexibilidade suficiente para poder interpretar corretamente o curso da história e traçar um plano de ação. Não tem. Isso aí só o indivíduo humano pode fazer. Mas só o indivíduo humano totalmente desligado de qualquer interesse que possa, vamos dizer, nublar a visão que ele tem das coisas. Ora, os intelectuais existem precisamente para isso, mas se você começar a arrebanhar os intelectuais para eles servirem a este partido, aquele serviço secreto, o exército, não sei das quantas, aí ferrou tudo. Quer dizer, a vida intelectual independente é uma necessidade absoluta de qualquer nação. Porque o homem de estudos, ele não está aí para defender um partido, para eleger um candidato, para arrumar fiéis para uma igreja, não está aí para isso. Ele está tentando entender o que está acontecendo. Isso dá um trabalho miserável. Para isso, você tem que ter a flexibilidade de examinar a coisa por todos os lados necessários. Inclusive, se você vai pensar em termos de culpas, né? Bom, pode pensar, claro, a culpa existe. As ações humanas têm um peso moral. Você vai ter que ver as culpas de todo mundo. Não tem como escapar. Se você quer a análise objetiva, você suponha que você está escrevendo, vamos dizer, não uma obra de história, mas um romance. Você vai ter que tentar olhar a coisa desde o ponto de vista dos vários personagens. Você não vai poder. Ah, desse aqui eu gosto, então com esse eu me identifico e o outro eu só vejo por fora como se fosse uma caricatura. Aí o seu livro vai ser uma caricatura. E as obras de história baseadas nisso são, evidentemente, caricaturas. Sobretudo quando as pessoas raciocinam a partir de conceitos que, como eu estava comentando hoje mesmo, não são conceitos absolutamente. Quando você pega o que essa besta quadrada, esse Marco Antônio Villa, pensa a respeito de democracia, ele não raciocinou um minuto sobre o conceito de democracia. A democracia, para ele, é um valor, né? Democracia é tudo que é bom, né? Eu digo, muito bem, mas isso aí existe fora da sua cabeça? Existiu alguma democracia que funcionasse assim? Não, nunca existiu, nem pode existir. Porque, vamos dizer, entre o plano dos conceitos e o plano da ação, você tem uma série de intermediações que complicam a coisa formidavelmente. Você veja, se você concebe um plano para você mesmo, você consegue executar esse plano em linha reta? Ninguém consegue. Por quê? Porque existem mil acontecimentos em volta que interferem, cortam o fio da meada, modificam o vento que bate. Por exemplo, sei lá, você está caçando um urso, você vai dar um tiro no urso. Digo, olha, se tem uma folhinha no meio, a folhinha pode desviar a bala, meu filho. O vento que bate, você tem que levar em conta. Não é isso? O próprio. Recuo da arma pode modificar o sentido. Tem milhões de coisas para levar em conta. Quer dizer, nem uma coisa simples como você dá um tiro, você executa em linha reta. Então, se nós estamos falando de democracia, bom, nós não estamos falando de ideias do seu Marco Antônio Villa, nós estamos falando de coisas que acontecem na realidade. Existe democracia, existe ditadura, existe autoritarismo, existe mais isso, mais aquilo. São forças reais que estão atuando no mundo. E nós pretendemos, de algum modo, que as nossas ideias descrevam e reflitam corretamente isso. Então, nós temos que levar em conta, vamos dizer, no mínimo, um certo grupo de fatores. Não é isso? Se você entender, porque, por exemplo, que a democracia é baseada no conceito de direitos humanos, nós podemos perguntar quantos direitos? Né? Quantos e quais? E quais são os meios de fazer valer esses direitos? A coisa mais óbvia é que um direito cujo descumprimento não implica que nenhum castigo não é um direito de maneira alguma. Né? Né? Então, o direito está normalmente acompanhado de um sistema repressivo para punir os que o violem. E pensa bem, quando os direitos crescem, quanto cresce o aparato repressivo? O aparato repressivo sempre cresce muito mais. Por quê? Sei lá, aqui você inventa o direito X. E aqui você tem, vamos dizer, os tribunais, os órgãos policiais, as multas, etc., etc., incumbidos de punir quem viole esse direito. Ora, você acha que algum Estado no mundo contrata só o número mínimo de pessoas necessárias para manter aquilo funcionando? Só claro que não. Então, o funcionalismo e a burocracia cresce muito mais. Isto acontece na democracia real, não na democracia como ideia. Agora, quando você ouve esses camaradas falar de democracia hoje, está na cara que eles não meditaram um único minuto sobre as tensões e contradições reais que compõem a democracia. Então não pensaram nada, estão usando aquilo apenas como um rótulo. Olha como eu sou bom, eu estou do lado do bem, eu estou do lado da liberdade, da democracia. Ele é malvadinho, ele é autoritário, ele é isso. Meu Deus do céu, que palhaçada é essa? E esses camaradas vão dizer que são intelectuais, que são professores, são historiadores. Historiador é uma pinóia. Isso são todo um bando de palhaços. Ora, pensar essas coisas dá trabalho, e precisa muita seriedade, e precisa uma disposição de enfrentar. Por exemplo, a pessoa fala muito, ah, democracia é debate. Se o debate não começa na sua cabeça, não tem debate nenhum. Quer dizer, você não tem ideia das contradições envolvidas? Quer dizer, se eu não tenho nenhuma ideia das contradições envolvidas e o meu interlocutor também não tem, então as nossas falas são impenetráveis. Eu só vou repetir a mesma coisa, eu vou repetir o pró, ele vai repetir o contra. Então, isso aí é um jogo de futebol. Isso não é um debate realmente. Debate sem interpenetração das consciências não existe, é palhaçada. Então, eu sinceramente não creio que tenha no exército uma única pessoa capaz de analisar essas coisas desse jeito. Não acredito mesmo. Não acredito por quê? Porque eu já estive lá. Eu já dei aula, dei conferência, convivi muito com esse pessoal. E eu vejo que já naquele tempo, eles já estavam fora do compasso. Tanto que perderam todas as oportunidades de fazer alguma coisa para impedir que o estado de coisas chegasse a esse ponto. Não estou falando de intervenção militar, não. Por uma coisa que eu sempre sugeria, falar: não deixem esse pessoal mentir impunemente contra as Forças Armadas. Processe um por um. Se você processar 10, o 11º já não vai fazer. Nunca fizeram isso. Quer dizer, o sujeito botar uma mentira contra as Forças Armadas no Jornal Nacional, para ser assistida por 60 milhões de pessoas, e daí o Exército emitia uma notinha oficial que era lida pelo comandante e pela mãe dele. Ele é a tropa ali. Quer dizer, que coisa mais ridícula. Quer dizer, que vocês estudaram combate, que arte de combate? Vocês sabem, não tem nada de combate. Tem combate na selva, você tem combate na selva contra macaco, orangotango, essa coisa. Mas quando entra, vamos dizer, no combate político com toda a sua complexidade, você não entende coisa nenhuma. Quer dizer, o sujeito saber dar tiro, combater na selva, não quer dizer nada no contexto geral da política. Hoje eu estava comentando, olha, que o sujeito tem mais prática de combate que o João Paulo II. Ele viveu no meio da granada, explosão, briga de rua, essa coisa toda. Chega lá no Vaticano, as raposas velhas do Vaticano fazem ele de trouxa. É isso que acontece. Então, não nego a valentia nem o patriotismo dessas pessoas, mas são muito presumidos. Eles acham que eles podem tudo, não pode não. Vendo as análises que têm feito, olha, elas estão atrasadas de pelo menos 50 anos. Eles ainda raciocinam em termos de imperialismo. Nós estamos em pleno globalismo. Tem três globalismos em conflito aí, os caras ainda não entenderam esse negócio. Olha, se você falasse, nos anos 90, você falar para as Forças Armadas em ocupação islâmica, eles nem sabiam o que você estava falando. Iam dizer que você é louco. André Luiz, muito obrigado pela aula. Li o livro Revolução contra a Revolução do Plínio Correio. O que você acha do livro? Olha, o doutor Plínio era um homem inteligentíssimo, muito culto. E esse livro, ele acerta muita coisa. O problema é o seguinte: Dr. Plínio não distinguia o que é o plano da história e o plano da metafísica da história. Ele tirava conclusões históricas de análise metafísica da história. Isso não pode fazer. Assim como você não pode fazer. O plano metafísico, ele lida apenas com realidades universais. Quer dizer, você pode, desde a revelação cristã, você deduzir uma metafísica da história. Mas você não pode deduzir dali a história, como de fato aconteceu. Quer dizer, a metafísica da história, ela fala da história como um todo, quer dizer, o plano da salvação, né? E as ultimidades, quer dizer, a finalidade última. Mas qual é o trajeto concreto? Você não pode deduzir daí, isso é absolutamente impossível. Assim como você, olhando um mapa, você não pode deduzir como vai ser a sua viagem. Como é que do mapa você vai deduzir se furou o pneu do seu carro? Hã? Se um ônibus bateu em você? Não tem nada a ver com o outro, são planos diferentes. E ele confunde os dois planos. Bom, ele não era nem um historiador, nem um filósofo. Ele era um líder, né? Com algum tirocínio histórico, às vezes fabuloso, mas que não tinha os cuidados científicos necessários para isso aí. Isso aí faz com que as coisas boas e acertadas que ele diz no livro sejam desprezadas por intelectuais, que não deviam, né? André Tavares. Por que a tradição judaico-cristã se tornou refém e vítima colaboradora de seus algozes? Não há uma sinagoga ou instituição judaica reformista ou mesmo conservador que não tenha adotado uma posição diversitária. Isso é verdade. Aqui nos Estados Unidos, você pega 70% dos judeus aqui estão a favor dos inimigos deles. Eles querem mais imigração, querem mais muçulmano na rua batendo neles, né? Quer dizer, como que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, preciso levar aquele em conta o famoso desejo de morte. O sujeito que apanha muito, ele acaba querendo morrer. Essa é uma das explicações que tem. E o sujeito não está consciente de que ele está trabalhando pela sua própria morte. Só você analisando a dialética interna do discurso dele, você vai ver. Esse cara está falando contra ele mesmo. Às vezes, vamos dizer, sobre as desculpas mais lindas do mundo. Ora, Karl Marx, que não era nenhum bobo, ele não percebeu que o que ele estava planejando não era uma revolução proletária, e sim uma ditadura dos intelectuais. Ele não percebeu, né? Ele não tinha a menor ideia disso. Por quê? Isso não quer dizer que ele fosse bonzinho, bem intencionado, e foi um erro acidental. Não. Ele foi um homem de uma presunção monstruosa de querer planejar a história do mundo, quando ele não estava nem mesmo entendendo o que ele estava dizendo. É por isso que nós temos que ter cuidado, vamos dizer, as pessoas realmente elas se permitem pensar e opinar sobre coisas que estão infinitamente acima, não apenas da capacidade delas, mas da imaginação delas. Você vê, esse pessoal do globalismo, eles têm muito dinheiro, são pessoas inteligentíssimas, têm uma pleiade de gênios, no entanto, eles queriam que já tivesse um governo global na década de 80. Até agora não veio. E de repente aparece uma onda mundial contra eles que eles não previam de jeito nenhum e eles não sabem o que fazer. Quer dizer, então por que que fez o plano em primeiro lugar? Hã? Olha aqui, meu filho, eu não faço o plano nem para a educação do meu cachorro, porque eu sei que ele vai. É aquela famosa pergunta do Mané Garrincha: você já consultou o técnico do outro time? Quer dizer, ninguém está fazendo o plano no ar, você está fazendo o plano dentro de um mundo que existia antes de você. Vamos dizer, cuja forma e cujas dimensões você só conhece de maneira muito parcial, e você está lidando com um panorama histórico que tem não sei quantos milênios para trás, não sei quantos milênios para frente, e a gente enxerga só um pedacinho. Então, o problema desses camaradas e a culpa deles é assim, é a presunção intelectual monstruosa, né, de exercer uma influência muito maior do que o horizonte intelectual dele permite. Então, nesse sentido, Hegel é culpado, Jean-Jacques Rousseau é culpado, Marx é culpado. Não que eles quisessem matar um montão de gente, não, eles não queriam, só queriam bancar os gostosos. É? E o resultado foi que morreu não sei quantos milhões de pessoas. Né? Você pega o Hitler, né? O Hitler não era um sujeito totalmente inculto. Ele, por exemplo, ele sabia trechos inteiros de Arthur Schopenhauer, Nietzsche e de cor. Não é qualquer um que faz isso. Aliás, o nosso Getúlio Vargas também sabia. Né? Só que é o seguinte, ele só tinha cultura alemã. Então, o que é? Um provinciano, evidentemente. E ele tinha um certo gênio da estratégia militar. Isso não se pode negar. Então, o cara com isso, com meia dúzia de leituras alemãs e um pouquinho de estratégia militar, ele vai determinar a história do mundo? Por que que ele não foi cuidar lá da administração de Vila Nhocunhé? Talvez ele se desse melhor. Entendeu? Então, a potência do nosso intelecto é inversamente proporcional, vamos dizer, à pretensão dos nossos planos. Está entendendo? Quer dizer, por exemplo, o pessoal vive pensando soluções para o Brasil nisso, naquilo. Fala, não tem nenhuma, eu só tenho uma solução. Tenho solução para uma coisa que eu sei fazer, a educação de vocês, eu sei fazer. Estou fazendo e está dando certo, está muito bem feito, muito obrigado. É? E está dando certo. Agora, ah, você quer ser ministro da Educação? Fala, meu filho, eu não sei nem o organograma do Ministério da Educação. Eu vou chegar lá, eu vou ficar pior que o João Paulo II no Vaticano. Está entendendo? Quer dizer, é o caipira na Casa Branca. O Obama é outro também. O Obama não tem cultura para ser professor de ginásio. E, no entanto, está lá colocado na presidência. E não tem a humildade. Né? Os discursos do Obama eram só eu sou gostoso, eu isso, mais aquilo. Para que está na cara que o sujeito é um megalômano. Né? Quer dizer, é um poço de vaidade, ele não tem ideia da limitação dele. Talvez ele pudesse ser o que ele era antes, é um senador estadual. Mas como senador estadual de Illinois, ele nunca foi em sessão nenhuma, nunca fez nada. Ah, talvez então organizador comunitário. De momento, qual comunidade que ele organizou? Nenhuma. Então o cara é um pseudo-organizador comunitário, de repente está colocado na presidência da República. E o Lula, então, o Lula não serve nem de organizador comunitário. Esse é pastor de cabrita, ele serve. Né? Para isso aí, devia dar umas cabritas, vai tomar conta, pô. Então, assim, essa aí é a lição número um. O problema básico disso aí chama-se horizonte de consciência. E o seu horizonte de consciência é delimitado pelo que você não sabe. Né? E, sobretudo, por aquilo que você não sabe, daquilo que você precisaria saber. Eu toda hora, que eu estou explicando uma coisa para você, eu sempre digo isso. Olha, para resolver isso aqui, precisaria investigar aquilo ou outra coisa. Não faço isso. O jornalismo profissional está cheio de notas de rodapé, que são questões que ainda não estão resolvidas. Portanto, eu estou aqui mostrando os limites do meu horizonte de consciência. O que é que eu posso mudar? Isso aqui vocês têm que aprender. E dar uma lição para esse cara. Falar, olha, nós acertamos. Por quê? Porque nós não damos passo maior que as pernas. Eu, como dizia o ex-presidente Aureliano Chaves, a minha cadeirinha é pequenininha, mas nela sento eu. Igor, eu tenho um problema quando vou estudar, fico ouvindo músicas mentalmente. E são músicas horríveis que eu detesto. Já faço exercício do Irala e está ajudando muito. Então, se eu teria. Troque as músicas. Hã? Decore um monte de músicas bonitas e fique pensando nelas. Eu faço isso, eu estou aqui falando, eu estou lembrando Amar del Mora, cantando, essas coisas. Isso não faz mal nenhum. Agora, se as músicas são horríveis, você troca as músicas. Existe um truque, que é da programação neurolinguística. Você tem uma ideia que está vindo, vindo, vindo e você não consegue se livrar dela, ou uma imagem, ou um som, você o amplia. Até ficar insuportável, ele some. Né? Isso também é um pouco baseado no Viktor Frankl. Né? Então, está vindo aquela música desagradável, você imagina que ela está aumentando o volume até ficar insuportável. Ela para, imediatamente. Lucas Albano. Ótima aula, professor. Obrigado. Existe muito material do Malachi Martin na internet, em entrevista de áudio no YouTube, verdade. Material muito importante. Ele era assistente do cardeal Bea e leu o Terceiro Segredo de Fátima. Ele disse que João XXIII era do tipo diplomático e que leu o Terceiro Segredo, na abertura do concílio, chamando de profeta da destruição. Ora, você quer saber? Eu acho que o João 23 é um desses que exagerava, né? Ele inventou todo esse negócio do concílio, achando que aquilo era uma efusão do Espírito Santo sobre a Terra, quando na realidade foi um desastre total. Quer dizer, o erro foi do Espírito Santo, por acaso? Não. O João 23 se equivocou. Quer dizer, olha, você ser papa é uma tentação, porque você tem ali a autoridade total em matéria de doutrina e moral. Mas daqui a pouco você começa a ser autoridade total na profecia, no curso da história, né? E você toma decisões que vão afetar bilhões de pessoas baseado num tirocínio muito deficiente que você tem. Eu me lembro, a gente era, quando era criança, né? Ainda era criança. Tinha um padre muito nosso amigo, era um cara de destaque na igreja. E ele foi um dos enviados brasileiros para o concílio. Se você fez o entusiasmo daquele cara pelo concílio, era como se um milagre tivesse acontecendo. Nossa Senhora baixou na Praça da Sé, falou com ele. Ele estava assim, transfigurado. Quando você vai ver o resultado é esse pá dançando merengue semi-pelado em cima do altar. É isso que deu. É. Quer dizer, é uma coisa assim tão desproporcional. As esperanças e promessas eram tão enormemente grandiosas. As promessas do João 23, as promessas do Lenin, as promessas do Hitler. Tudo assim, um negócio tão grandioso para no fim dar só porcaria, sofrimento e prejuízo. Né? Porque não foram cuidados de um problema que estivesse à altura deles. Né? Talvez fosse. Claro, nenhum desses era um imbecil. Nem o Hitler. Né? Então. Se o Hitler fosse um sargento no exército, incumbido de ocupar uma cidadezinha no interior, eu garanto que ele faria isso perfeitamente. Agora, dá um país para ele governar, dá isso. Ah, esse aqui também, eu estou falando do judeu-americano. O judeu-americano vem aqui, ele faz sucesso. Eles têm muito talento na medicina, matemática, ciência, essa coisa toda. E o pessoal tudo tem medo de falar mal deles, porque senão vai parecer que é propaganda do Holocausto e tal. Ah, de repente o cara começa a achar que ele é o gostosão, que ele pode tudo, e se enche de certeza e vota no Obama. Daí chega, o muçulmano joga uma bomba na casa dele, ele não sabe por quê. A gente não, olha, a gente não deve ter desprezo por ninguém. Mas não deve ter complacência com ninguém. Mas absolutamente ninguém. Nem católico, nem judeu, nem comunista, nem ninguém. Ele deve tentar ser realista. Sempre com compreensão e caridade. Isso é evidente. Tá certo? Mas, sobretudo, você deve ser capaz de olhar a sua ideia pelo avesso dela. Ora, uma ideia que não contém em si já a sua contradição trabalhada e superada não vale nada. É uma ideia que não foi pensada, foi apenas nomeada. Se a gente fala em democracia, ou em nacionalismo, ou em, sei lá, até em cristianismo, né? O Brasil está cheio de teólogo, né? De cardeais autonomeados, né? Você tem lá a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, está todo no Brasil. Meu moleque acabou de sair do seminário, nem do seminário foi. Estudou desenho arquitetônico na FAO, né? E está lá dando palpite de teologia. É um negócio absolutamente incrível. Né? Claro, todo mundo tem direito à sua opinião, mas ó, aqui, eu, quando dou minha opinião nessa coisa, digo, estou falando apenas em meu nome. Isso aqui é a minha experiência, tal como eu a interpretei. Ninguém é obrigado a aceitar. Se você achar que isso é bom, sugestivo, corresponde com a sua experiência, adote, senão não. Por isso eu gosto do título do livro do Søren Kierkegaard, Sem Autoridade. Ele está falando sem autoridade nenhuma. Ele apenas o seu Kierkegaard está falando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele pode ter razão ou não. Mas se você já vem, olha, eu represento aqui a democracia, o bem. Eu represento a Igreja Católica, a salvação da alma, né? Eu represento o socialismo, a humanidade futura, né? A prosperidade geral. Por favor, para de palhaçada, pô. O problema é esse, quer dizer, o indivíduo que pensa por hipérboles, autolisonjeiras, né? Todos os pensadores que influenciaram a humanidade são todos assim. Agora, quando você pega um filósofo de verdade, um Lila Velho, vê o cuidado que o sujeito tinha de opinar nessas coisas, né? E a firmeza com que ele operava dentro do círculo de questões que ele aprofundou, é outra coisa. Pega eles, pega o Lonergan. Né? São homens infinitamente criteriosos, esses são verdadeiramente sérios, e são esses que a gente tem que copiar. Agora, quem são os filósofos que se tornam populares? São aqueles que a mídia tornou popular. Que autoridade tem a mídia, tem um jornalista em matéria de filosofia? Nenhuma. Doug Nogueira, me dá uma sugestão para a tosse. Eu agradeço todas as sugestões, só que é o seguinte: nenhuma funciona. Por um motivo muito simples. Eu tenho aqui nesse pedaço um tumor deste tamanho que está aí. Desse tamanho mesmo, que está aí desde que eu nasci. Quando dá uma infecção, ele incha um pouquinho. E esse pouquinho, meu filho, é uma desgraça. Isso não tem conserto. Eu não vou operar essa coisa, porque eu já estou com 70 anos de idade, esse negócio vai me matar um dia. Né? Não é agora, não. Se eu morrer, quando eu morrer, né? Eu não sou o Roberto Marinho, se eu morrer, quando eu morrer. Vou morrer disso, com certeza. Então, nada desses remédios usuais para gripe, para tosse, etc., funciona para mim. Nada, absolutamente nada. Só tem uma coisa que funciona. Deu infecção, você tem que tomar um antibiótico para baixar a infecção. Baixando a infecção, baixa o inchaço do negócio. E daí tudo melhor. Eu não sei como é que eu cheguei vivo até os 70 com esse negócio. Isso aí é absolutamente inexplicável. Isso é um milagre, né? Aqui ele mostra como ele curou de uma pneumonia. Eu digo, bom, certamente, né? Paulo Carrafa. Comecei há pouco no seminário, desde já parabenizo pelo curso. Obrigado. A absorção da literatura universal e também da linguagem são suficientes para sanar problemas de comunicação no indivíduo adulto? Com certeza. Com certeza. Agora, tem que ser o treino literário. Não pensando bem, se você fala cultura geral, só existe uma cultura geral, literária. O resto não é geral, tudo é especializado. E onde você entra no terreno especializado, você entra no terreno dos conceitos estáveis, expressos em fórmulas fixas. É? A linguagem humana não é assim. Isso só a linguagem das ciências é assim. E o sujeito adestrado numa dessas linguagens, ele não tem a compreensão da linguagem geral. É, só vai adquirir isso através da literatura. Existe um artigo do Ortega Gasset maravilhoso que ele fala da ascensão da administração inglesa no mundo, né? Porque os ingleses tinham um império que ia de sol a sol. Né? E ele dizia, qual era a formação que esses caras recebiam? O que que eles estudavam lá em Oxford? Eles só estudavam duas coisas. Eles estudavam grego e esportes. Eles não tinham nenhuma formação especializada em nada. Mas eram pessoas com um domínio imenso da literatura clássica, da sua própria língua, evidentemente, e que conseguiam aprender qualquer coisa na hora que era preciso. Né? Então, a linguagem é tudo, meu filho. Né? Você não pode dizer, por exemplo, que. Ora, o zoologístico é o animal que fala. Ele não é um animal que faz contas. Fazer conta o computador faz. Um ábaco faz. Agora, falar, você ser capaz de expressar, às vezes, nuances muito individualizadas de experiências que você teve. Né? E pior, o outro entender o que você está falando. É uma intercomunicação entre as imaginações. Isto é um milagre. Isto aí somente a formação literária que dá. Se não tem a formação literária, e em cima da ignorância, vamos dizer, da inépcia ao lidar com o idioma, o indivíduo coloca uma linguagem especializada, aí ferrou, acabou. Quantas vezes eu já vi você discutir com o físico, com o biólogo, com o geólogo, ele sempre pensa que você está falando de física, de biologia, de geologia. Ele só entende os termos na sua própria língua. Ele não entende a flexibilidade de significado que as palavras têm na comunicação geral e na comunicação literária. Ah, pior, o negro não tem essa flexibilidade e ele está lá decorando a Bíblia, né? E falando de Bíblia e interpretando a Bíblia. Eu digo, meu filho, você tem ideia da força literária da Bíblia? Você tem alguma. Não precisa nem ir para Moisés, porque São Paulo apóstolo. São Paulo apóstolo é um dos maiores escritores da humanidade. A cada linha de São Paulo tem tanta uma riqueza de significado que não acaba mais. Que se você, ou você, é claro que você pode adquirir a sua formação literária lendo a Bíblia, isso você pode. Se você lê muito a Bíblia e não tiver a pretensão, vamos dizer, de ser seu intérprete fiel e sair ensinando os outros, se você lê para você mesmo, isso é uma formação literária maravilhosa. Tão eficiente quanto você estudar literatura grega inteira. Né? Tão ou mais eficiente. Porque na Bíblia você tem todos os estilos possíveis. Né? Você tem estilo narrativo, tem estilo épico, tem estilo de sermão, tem tudo. Né? Aqui alguém me sugere um livro. Sandra me sugere um livro aqui. Olha aqui. The Judas Goats. The Shocking Story of the Infiltration and Subversion of the American Nationalist Movement. Michael Collins Piper. Eu vou ler esse livro, depois eu comento. Escuta, por hoje é só, gente. Não esqueçam de dar uma olhada ali. Acabo de botar no meu Facebook, né, o link para as informações sobre o curso A Guerra contra a Inteligência. Eu acho que esse curso vai ser, nele eu pretendo dar ali fazer um pequeno receituário de defesas contra a imbecilização programada. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.